é verdade. Sempre foi maravilhosa. É verdade. As caras etiquetas não valem nada. No mundo você vale o que tem. As caras etiquetas não valem nada. Nada. Aparências, isso é relativo. No mundo que eu vivo, no mundo que eu vivo. Aparências, isso é relativo. No mundo que eu vivo, no mundo que eu vivo. Central Brasileira do Flow. Thank you.